96, escuta. Prossiga. 7, escuta. Passa 6570, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, portão 07. Alfa Kilo, pátio 3, 6570, gato. 6225, mantém a posição através de 62, ok, o Gol 963 no 03 já tinha sido autorizado, pushback ao mesmo tempo que o senhor foi autorizado, porém devido a um problema no pátio ele já iniciou o pushback agora, ok, isso não será preterido não. Exato, gente, 6225, aguardo 62, né? É que tinha sido recortado a instrução de transmissão aí, não, não copiou a mensagem. 7. É, só pra poder copiar uma posição do 6570? 7570 é a posição 07, ok? 07. 07, grau. Grau, good evening, Europa, good morning, Europa 083. Europa 083, good morning, clear taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Alpha, I will report before reaching Juliet, Europa 03. Um, dois, cinco, uno, três, três, dois, cinco, meia, dois, um, uno, bom dia. Solo, Salvador, Rio 5973. Assim? Rio 5973, solicita coordenar o nível 3, 30 para Recife. Sente configurado do plano, Rio 5973. 3895 azul 2775. Funciona no sistema, mas 10, 15 minutos deve estar chegando aqui. Eu chamo o seu pacote, ok? 330, coordenado, irei coordenar com o Recife, ok? Ok, obrigado. Ground Europa 083, can you confirm what position are we touching to? Ok, will be gate number 11, ok? Maintain position before taxi Juliet. And wait to interminable. Okay, Roger, we'll maintain short hold of short of Juliet and gate 11. Thank you, Europa 083. Falou Gol 963 para o táxi com o número 5 a bordo, número 2340. Alternativa é Campinas. 125 a bordo, confere? Afirmo. Táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera com a torre 1895, ajuste no zero. 15 Gol 963, boa viagem. Índia 1895 no 05. Postinar 6225, segue o Boeing da Gol via Índia. Ponto de espera torre 1895, ajuste 1095, Postinar 6225, boa viagem. Postinar 6225, segue o Gol, ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste 1095. Juliette Yankee Kilo, parte 5, aguarde cópia, ajuste 1015. Maintain position Europa 03. Roger, maintain position. Direto Enessa 093. Paulo Salvador, azul alfa que você já está voltando. Considere o cancelamento aí do da posição de reboque, tá bom? Obrigado. Ok, a Fox Sierra, cancelando o reboque, bom dia. Ok, obrigado, bom dia, Fox Sierra. Mantenha a proa de Mari para a chegada, número 3 na aproximação, azul 4958. Afirmativo, mantenha a então, proa de Mari, solicita a descida. Azul 4958, desça para nível de voo 050. 050, 4958. O Rio 5973, pronto, cópia. Salvador, tá 3890. 3890, contato radar na decolagem, tudo para nível de voo 330, sair da PUCA. Ao nível de voo 330, perdiu PUCA. Cima 8. Autorizado, nível 330. saída Pucajamo, Caju, primeira curva esquerda, 5590, transponde 1208, controle, Rio 59. Correto, Rio 5973, após, temos confirmando após Caju, direto Mike Charlie Echo, após DCT, ok? Após Caju, Mike Charlie Echo, DCT, Rio 5973. Correto, após pronto, Rio 5973. Chamar quando estiver pronto, 5973. Só vou, só passando mais pra fora, só transformação Golf na galera da gente. Bruno 649, desça para 2.000 pés, autorizado a afinar o procedimento LS-Stream, reposto estabilizado no localizador. Descendo para 2.000, X-Ray autorizado, vou informar estabilizado. Gente, mais um minutinho para quando? Quando está estabilizado na final da 1.0. Gente, passa dentro, continua a aproximação, aguarde que está livre. Aguardando. Salvador, Azul 2775. Azul 2775. Cruza Alfa, Kilo, Fátio 3, posição 4, Lima. Gente, Azul 2775, 4, Lima, já cruza Alfa e Aquilo, Fátio 3. Bruno 963, decolou 50, 120.8, bom. 128, boa. Fila 2229, pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Afirmativo, baixado, travado, visual agora. 2229. Fato radar, decolagem, fila para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, bora 963. Juliette Anquilo, autorizado para Serra Novembro e Juliette Lima, via rota do plano, nível de voo 120. Sai da Momo, pós DCT. Decola pistão no 7, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo. Aciona 5473, frequência do controle 120, decimal 8. 288353, voo 1093, bom dia. Estamos confirmando conforme a rota do plano, ok? Confirme o PAD, Jet Yankee, o PAD 5, confere. Jet, para acionamento, chame torre 118.95, ajuste 10.15, Juliette Yankee. Confirmar apenas 01 a bordo, autonomia, confirme. 4 horas e 30, único a bordo, torre de 295, boa viagem. Confirmo? A gente aguarda o corpo hotel Juliette Serra, número 2. Rio 5973, pronto para o pushback acionamento. 5973, reporte táxi. Chamar para o táxi, 5973. Mike Bravo, uniforme, pronto, cópia. Cruzado para Serra November, Índia Papá, via rota do plano. Plano Yankee, Uno, nível 100, após modifica para 145, prossegue visual. Recordão 97, primeira curva à direita, perfil da saída Arbor, após DCT. Aciona 5470, controle 120, decimal 8. O mais grave reforço para Alfa Mike Bravo Uniforme, confirme o PLB e o pátio. Seta Bongo, agora pátio. Sete pátio 5, para acionamento com a torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5, Mike Bravo Uniforme. Salvador, bom dia, 2. 2, 2, na passarela, levanta na sua escuta. Passarela 2229, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2229. Sou Gol no 649, bom dia, passando em Dia Serra, estabilizado dentro do Alfa. Guardando pista livre, 649, continua a pressão. O ajuste em 15, feito calmo. 15 levado, Gol 649. Hotel Juliette Serra na escuta para cópia. Estado Salvador, Grupo Zulu, plataforma Manati, rota conforme apresentada no plano, 1 no mil pés. Decola pistão no 7, primeira curva à direita, ingressando no corredor Axé. Aciona 0125, controle 118 decimal 95. Pouso autorizado, pista 10. Sempre pouso, pista 10, 649. 6225 ao 55-1208, bom voo. 208, 6225. Correto, confirmo o PLB e o pátio. 3890? Passivo, então 3890. Sendo centro Recife. Frequência no 25 decimal 45, alterna no 26 decimal 85. Bom dia, muito obrigado. Salvador, Salvador, bom dia, chama 6225. Dois. 4958, continua a aproximação. Reporte no externo. 4958, estabilizou. Pode passar a torre? 958, chame a torre, 118 decimal 95. 1895, um bom dia. Serra, prossiga. Rio e táxi até interseção, ajuste 1015, chame para ingresso no 7. Gol 649 no solo 56, direito no 211. Direito no 211, bora 649. 3.25. Recife 251, 3325, gol 1963. Dia, é o azul 4958 na final da 10. 4958, pista livre, ajuste 1015, vento calmo, pouso autorizado. Pouso autorizado na 10, 4958. 973, está com 3 horas e 46 minutos, 4 a bordo, alterna Salvador, para outro táxi. Táxi autorizado via pátio principal Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 095 Rio 5973, boa viagem. Pátio Índia 11895, 1015 Rio 5973. Lima. Bom dia, solicito a autorização de reboque da remota 13 para o gate 09 aqui no pátio 1. Bom dia, Mike XR Lima, aguarde um instante, tem coordenação com o solo aqui e já será autorizado. Para o 09, confere. Positivo, para o 09. mantenha ponto de espera, aguarde instruções. Hotel Juliette Cessna, decolagem autorizada agora. Vento calmo. Pius 5973, ponto de espera, pronto. Pius 5973, alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter a 10, Rio 5973. Azul 4958, 59 direito, 1211. Livrando à direita, 1211, 4958. Consolo, inicia o reboque para o 09, reporte ao terno. Reporte ao terno, Mike X Lima. Agilizando na medida do possível, Mike X Lima. Ok, agilizando. Acionando o 4 da Baquel, mais para o informe. 3, pista 10 livre, vento calmo, decolagem autorizada. Está iniciando o 5973. Flight 1, 0, 1, bom dia, vocês. Hotel Juliette Azul 4958, bom dia, Alfa Kilo, pátio 3, posição 2, Romeu. Bom dia, posição 2, Romeu, ciente, Azul 4958. Controle Salvador, passar Romeu, hotel Juliette Serra, bom dia. Romeu, hotel Juliette Serra, mantenha condições visuais, o meu prédio no meio da cheia. Reporte no Parada Barra. Possibilidade da distribuição direta para... Hotel Juliette Serra, direto destino, reporte 2 aeromilhas, afastado de Salvador. Rio 5973 ao 01, 1208. Controle Salvador Rio 5973. 5973, contato radar na decolagem, fluxo a nível de voo 330, saída PUCA, está autorizado direto Jamo. Ok, PUCA da presente direto Jamo, Rio 5973. Alô, é o Azul 4958? Tá escuta? Meu colega, eu passei lá na 2 Romeu, não tinha ninguém. Segui adiante, eu acho que não tem lugar. Vou fazer um 180 aqui, por conta própria, com segurança. Positivo? Positivo. Vou formar essa aérea aqui, se não há uma posição pro senhor, ok? Tá ok, vou girar aqui, mas não tinha ninguém lá não, passei direto. Excelente, aguarde um instantezinho pra confirmar aqui, por gentileza. Alô, 865, instruções... Para o táxi, 3 horas e 10, Palmas, 66. Autorizado táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 10, 15, gol 865, boa viagem. 15, Índia, 1895, bom dia. Mais breve, informe, para o Mike Bravo Uniforme para táxi A com a torre, 118 decimal 95. Mike Bravo aqui, ajuste 1500, chama para ingresso no 7. Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, corrigiu. Chamar O senhor já está visualizando algum balizador? Certo. Jete Anquilo ao 04, consegue iniciar a curva na saída MU? Tá, pode iniciar a curva, Jete. Ok, tá livre, chamando o controle 1208. Certo, controle 1208. Vou esperar o papo pronto, Mike Bravo uniforme. Mike Bravo uniforme, prossegue até a cabeceira, reporta a linha de prova. Vamos ganhar de pronto, última festa, campeão uniforme. Papatango, Juliette Esquilo, contato radar de decolagem, suba para nível de voo no 20, saída Momo, e fala para ligar para o destino. 309. Direto do destino, Juliette Esquilo, quando possível, informe seu sinal de pouso. Tranquilo. Decolagem, gol no 865, vento calmo, pista leve. Decolagem 11, era bom 865. Sete aquilo, suba sem restrições, para nível de voo no 120. Pede autorizar no 120, voar direto na 309, confere. Alex Lima, bom dia. Mike Bravo, uniforme, estou ciente, mantenha a cabeceira, aguarde autorização para decolagem. Tráfego da 1-0, decolando, também no mesmo perfil de saída. Será autorizado assim que possível. Na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Arbor. Arbor, 360, voo 865. Rio 5973, chame centro Recife. Frequência 125, decimal 45, alterno 26, decimal 85. 125, caso negativo, 2085, Rio 5973. Bianchi, faz um minuto para decolar. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, um atraso por coincidência informar, livre frequência para coordenação. Uno 865, está autorizado para direto elétrico. Pode confirmar para o voo 865? Uno 865, está autorizado para direto elétrico. Direto elétrico, 865. Bianca, Alzuno 0, 120.1. Salvatango, Mike, Bravo, Import, decolando sinal 7, chama 1208, controle. Solo, Office Cargo 6570, pronto para a cópia Recife, nível 370, assistente da informação, hotel. Office 6570, o hotel confere, só tem um aprovado 350, copia? Afirmo. Controle de Salvador, Papatango, Mike, Bravo, informe, decolou, pista 97, saída da Arbor. Papatango, Mike, Bravo, uniforme. Contato radar de colagem, suba para nível de voo no 00 sem restrições na saída árvore. Subir ao nível 1 no 00 sem restrições, Mike Bravo uniforme. Ok, então autorizado na Recife, nível 350, Brasil 1 no 7, saída Pucca, transição Aracaju e Jamo. Recorda a pista no 0, curva esquerda, 5520 transponder e 1208 controle. Correto, Pucca, Jamo, Caju, reporte pronto, 6570. Aqui, Pucca, Jamo e Caju. Informe, qual é a prioridade para o destino? 240, senhor. Bravo Uniforme, está autorizado direto destino. Autorizado voar direto destino, mais Bravo Uniforme. Barito 2223, informação hotel. Barito 2223, hotel confere, guarde minuto para cópia. Na sua escuta. Salvador Alves, 6530 para o push, estacionamento. 6570, reporte táxi. Enter. Fala, bom dia, voo no 649. Voo no 649, bom dia, prossiga. Gentileza, só teria como nos antecipar a perspectiva para Porto Seguro? Saída da EL, ok? Subida da EL. Israel, seria possível coordenar o perfil Diner 1 no Alfa, no voo no 649? Sente o voo no 649, aguarde, será coordenado, ok? Obrigado. pelo 865, chame o centro Recife. Entra no 2 do decimal 8, alterna no 35 decimal 3. A secundária 135 decimal 3, a primária, por favor. 8165, a primária 128 decimal 8. 1288, gente, grava, bom serviço. 120 decimal 8. Vitória da Conquista, nível 180, arbora Elefa, Opilor, Vitória da Conquista. É coluna 10 com curva direita, vai acionar 5523 e o controle 1208. Correto, reposte pronto, parceiro 2223, apenas confirmando, tá na remota 12. Firma ativo. Enter, reposte pronto. Fora. Prossiga a direita em fila. Direto em fila, controle Salvador. Tá na testa por mais 2 minutos, atingir o nível 7 e depois vai retornar para Salvador. Direto em fila, entendido que não vai mais prosseguir para o destino, submater nível de voo 100. Já tinha que aquilo, após o término dos 3 minutos, você tem condições de curvar à direita ou à esquerda para pro 140 para o localizador? Curva a critério do comandante, vai na pro 140, desça até nível de voo, até 4 mil pés, já tinha que aquilo. A bordo 250 Salvador, trânsito autorizado via parte principal, Índia, ponto de espera Torre 1895, ajuste no 095, ABSA 6570, boa viagem. Ok, no 05, bom, Índia Alfa, parte Índia Alfa e ponto de espera no 01895, ABSA cargo 8475. Índia November Alfa, pronto cópia? Pronto cópia, November Alfa. Autorizado voo local, Salvador, Salvador. Um no meu pé, decolando 197, curva direita, corredor axé, aciona 01971 no controle 120 decimal 8. Confirme apenas o destino? Corredor axé. Gente, apenas sobrevoa após regresso? Rapido. Gente, pode proteger a cópia. Responda 01171. Correto, Índia November Alpha, pátio 4, 02 a bordo, para acionamento, chame Torre 118 decimal 95, ajuste 1095, Índia November Alpha. Mike Bravo de Fome confirmando o 1103 de pouso. Afirma. Número Alfa 1015 ao ajuste, chama para ingresso no 7. Gente, Juliette, aquilo vai na proa 130. E desça para 4 mil pés. 130 direto aqui, quilo, desça para 4 mil pés. NH 1095. Salvador, bom dia, Gol 9759. Gol 9759, bom dia, informação hotel, guarda-cópia número 2. Guarda, 9759. Número 649 na escuta. Prossiga na escuta. Gente, eu já possuo cópia do senhor, porém não foi autorizado pelo controle a saída de INER 1 no Alfa, ok? Está pronto para a cópia? Positivo, a informação que nós temos é o hotel na posição 05, pronto cópia. Confere hotel autorizado Porto Seguro via rota do plano, Upper Whisky 50, eu de voo 360. Saída da El, Leda, pós Leda, Bidev. Decola pistão 0, primeira curva à direita. Aciona 5542. Controle 120.8. Autorizando o Porto Seguro 360, aerovia Piruí 50. Decola pista 10, curva direita, Dael, Leda e Dev. 5542, é o transponder 1208, é o controle Gol 1649. Qual é o depósito pronto, Gol 1649? Depósito estará, Gol 1649. O Gol 092, 1095. Papatango, Juliette, 100 quilos, para interceptar o localizador. Foi na proa 120, desça para 2.000 pés. Autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 120, autorizado 2.000, contará estabilizado com o motor. Prossiga. Autorizado Guarulhos, via rota do plano, autorizado 110. Nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, Motipa. Decola pistão no zero, primeira curva à direita. Aciona 5532, controle Salvador, 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Presulão no zero. Da El, Leda, Motipa. 10, curva à direita. 5532, e controle 208, vão 759. 5532, o que ele transponde? 5532. Correto, é porte pronto, Gol 759. Tá legal. Autorizada a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, que negar no 0 no 5. 4.000, ajustado 1.015, Gol 1.755 na Bonf. Gol 0.092, desça para nível de voo 050. Reautorizado 050, 092. Gol 092, apenas informação de tráfego, tráfego 10 horas, 25 milhas, rumo sul-oeste, mantendo o nível de voo no 45. Gente, Gol 0929. Patango, Mike, breve informe, apenas informações de tráfego, tráfego à posição de 2 horas, 20 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível de voo no 60 para descida, e descida para nível de voo 050. O tráfego mais bravo em volta. O 092 vai ser o número 1 na aproximação. Se possível, mantenha a high-speed para o sequenciamento. Nível de voo 160, saída Arbor, Elefa, pós Elefa direto Opiló, após direto Vitória da Conquista. Decola pistão 0, primeira curva direita, aciona 5535, controle Salvador, 120.8. 160 para a Conquista, vai decolada 10, curva direita, Arbor, Elefa, Opiló, depois Conquista. 5535, 1208. Correto, reporte pronto azul 2783. Formar abaixo 3, 2783. Resumindo, Gol 9755. Rádio 6570, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 45, alterna no 26 decimal 85. 2545, 2685, óbito 65, 70, graças. Solo, passarei 2226 na 12 para posicionamento. Passarei 2223, coordenação tipo de solo, reposto táxi. Fora para o táxi 2223. Catango Mike Bravo Uniforme, chama o centro Recife. Frequência no 28 decimal 8, alterna no 25 decimal 1. 1288, 25 decimal 1, Mike Bravo Uniforme. Catango Juliette Yankee Kilo, chama a torre, 198 decimal 95. Entendi. Autorizado, 280 graus, 4 nós, November Alpha. Salvador, Juliette Yankee Kilo. Teve o quê? Confirme intenções. A intenção de pouso é na 107. Vai ingressar, interceptar o final da 10, agora das 6 milhas para Dianita. E após cancela e pousa na 107. Se a gente continua a aproximação da 10, informa cancelamento Yankee Kilo. Salvador, voo 759, pushback para meta. 759, reporte táxi. Chamarei táxi, 759. 759, desconsidere, aguarde estimado mais 2 minutos. Eu manter posição, 759. Para o táxi, 222351 no POB, 6 horas e 30, alterna Salvador. 51, 3 horas e 30, Salvador, confere. Firma, tio. Táxi autorizado via Pátio, Índia. Ponto de espera fechando no 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, passarei 2223, boa viagem. Pátio, Índia, ponto de espera na 10.18.95, ajustado em 15, ótimo trabalho para vocês. Voo 759, coordena a equipe de solo após a passagem do ATR da passarela da cauda, inicia o táxi, corrigindo, inicia o pushback e aposta táxi. E após o passarelo, depois chamar o táxi, 759. Solo Salvador, bom dia, Azul 4234 com o hotel. 29 graus. 30, prossegue visual no 7, reporta na final Juliette Anquino. O ajuste M15, vento 280 graus, 04 nós. 280-04, copia 15, ajuste. Puca, transição Caju. Decola Peixoto 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5540, controle 120 decimal 8. Autorizado Recife, nível de voo 350, Viper Zulu 17, saída Puca Caju, primeira curva esquerda. 5540, transponder e controle 208, azul 4234. Correta, ponte pronta, azul 4234. Vou reportar. Bom dia, Salvador, sinal 9970 para cópia 340, Teresina. Sideral 9970, bom dia, hotel confere. Guarde um minutinho para cópia. Paciente do hotel, sinal 9970. 280 graus, 049. 280 para 04, os autorizados na hotel. Após depois vai liberar na sua parte do tipo. Abatango Fox, Sierra Fox, bom dia, só na identificação, autorizado direto do UNA, deixa para o nível 050. Para o 050, Sierra Fox. Além da decola 22. Para Sierra Bravo, Tango Eco, Teresina, via rota do plano, no Pesulu 20. Nível de voo 340. Saída Momo, Cogbo, faz Cogbo, Nenim. November, Eco, November, Índia, Mike. Decola pistão no zero, primeira curva esquerda. Aciona 55196, controle, Salvador na frequência 120, decimal 8. Autorizado, Teresina 340, decola 10, curva esquerda, Momo, Nenim. O Upper Zulu 20. Transponder 5596208, Federal 9970. Correto, pode pronto, Federal 9970. Confirme? Correto, o cotejamento é porte pronto, Federal 9970. Luna 755, desça para 2.000 pés, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2.000, reportará estabilizado, gol Luna 755. No ILS, 092. Luna 092, complete a final, chame a torre, 1895. 1895, obrigado. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, bom dia, contato radar, suba sem restrição para o nível 180, direto Argo. 180 sem restrição, vai voar Arbor 2223. Aos 4 nós, continua a aproximação, puxa 10. Puxa, good morning, Papai Romeo, Fox Bravo, uniformizado, hotel information. Papai Romeo, Fox Bravo, uniforme, cleared among arrival, send flight level 060. Send arrival, that's 060, uniform. Autorizado gol no 092, 280 graus, 49 por cento. Livre pouso na 10, o 092. Salvador, bom dia, bom 759, ponto tutela da Nozela, visual cronograma nacional. Para o prospecto Renanete Federal, 9970. Companhia da curta, Lima tem para o CVS. Rosa, Lima tem 759. 70. Juliette Serra, bom dia, mantém as condições visuais do ajuste no 0 no 5, direto para o de Itapuã, reparto através do parque de Iguaçu. Fox, Serra Fox, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.000, está interceptando o gol 1755. Gol 1755, completo o sinal de chame a torre, 118-95. 118-95, 14, gol 1755, obrigado. Senhor. 092, aos 37, direito no 211. 211. 10:40. Só me confirme a radial ideal de saída. T59, pista livre. 280 graus, 59. Decolagem autorizada, pista 10. Livre decolagem no 0, Mansar 59. Alfa, repórter Santa Juliette, gol no 092. Bom dia, gol 1755. Vamos a uma milha do externo baixar a travada. Sente no 755, aguarde pista livre. Vento 280 graus, 059, ajuste 1015. Ok, já está desistindo, a sua escuta, gol no 755. Gol no 649, posição 05. Aguarde, gol no 649. A escuta no 649. Taxi 0 9970, tem 3 a bordo, 4:35, contar na São Luís. 3 a bordo, 4:35, São Luís, confere? Confere. Táxi autorizado via parte principal, pode táxi sua Índia. Ponto de pé da pista no 0, torre 1188-95, ajuste no 0, 105, Sideral 9970, boa viagem. Livro táxi via parte Índia, ponto de pé da 10, torre 295, muito obrigado, bom fim de semana a todos. De solo, pushback após a passagem do 737 da Sideral a cauda, em seguida reporte pronto para o táxi. Ok, vai coordenar após o Sideral retaguarda, está livre, o reporte o táxi, 649. Parou. Boa noite, é nome de nome. Entra a casa remetida em Vera Cruz? É, bom. Presença livre o 59 Veralta. Livre, Gol Sur, passarelo 2223. Cross coordination, wind 1817, we got a real presentation. Passarelo 2223, prossiga. Após o aeroporto, teria como coordenar para a gente direto a Vitória da Conquista? Aguarde a coordenação, passarelo 2223. Qual a sua escuta? Proxy, Papai Lombo, Fox Bravo Uniform. Go ahead, Fox Bravo Uniform. 310-060, we got a VFR condition, black side direct to Lutato intersection, and the lane is only 107. Roger, Bravo Fox Uniform, descend to 1500 feet, 10-1015, fly rotatorio. Alright, we are 105. 1100, and 10-1015, direct to Lutato intersection, uniform. Aguarde a coordenação, voo no 759. Paulo, bom dia, voo 1755, livrou na segunda porta. Voo 1755, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, vamos começar. Pirata livre, pista livre, 290, com 4. A livre decolagem da 10, canal 9970. 1092 na chuta. O senhor tem condições de ingressar a Juliette e com segurança prosseguir para o portão número 5, até o tráfego da companhia puxando para, para a entrada do pátio 3? Afirmo. 7 prossegue, portão 05, gol no 092, agilizando na medida do possível. Agilizando para o 5, gol no 092. Azul 2783 na escuta do solo? Siga. O senhor tem um estimado pro táxi? 5 minutos aí para o táxi, houve um probleminha no embarque aqui. 7. Azul 4234 na escuta? Prossiga. O senhor tem um estimado pro táxi? Estamos terminando o nosso embarque. Ele disse que mais uns 8 minutinhos. Gente. Golf Uniforme Lima na escuta.